Tem uma música da Shakira chamada Antologia, que deve ser Antologia. E deve ser ótimo, porque a Shakira é foda. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje a gente tá trazendo pra vocês as histórias do passado. Não é isso, Caio? Exatamente. Olá, personas. Isso, tem que falar olá, personas. É. A gente trouxe histórias da primeira temporada que a gente tá apresentando de novo numa coletânea pra... Que é feriado, né? Nesse feriado a gente vai soltar uma coletânea e semana que vem a gente volta com conteúdo com um episódio especial de Dia das Mães. Exatamente. Mas como tem muita gente que conhece o GugaCast agora, das temporadas atuais, é legal a gente trazer essas... A gente tá fazendo uma coletânea de algumas das nossas melhores histórias. Melhores histórias que já rolaram. E uma coisa importante também é que para os próximos, se vocês quiserem sugerir quais histórias a gente coloca nesse Best Of, seria muito legal também. Nosso primeiro episódio que a gente leu histórias dos ouvintes foi o episódio 5. E uma dessas histórias, que pra mim é uma das melhores, é a história do apartamento da Dona Neuza. Que foi um apartamento que o Rafael foi conhecer quando ele tava comprando o primeiro apartamento dele. Ah, eu lembro dessa. É muito boa essa história. A Dona Neuza é um personagem que podia aparecer mais vezes. Podia ser também o nome do capeta. Deixa eu anotar aqui. Dona... Ah, não! Eu te dei isso de graça. A gente trouxe a história Uma Noite na Estação, onde um ouvinte conta que ele ficou preso numa estação de trem a noite inteira e tal. E foi essa história que inspirou a nossa mais vendida camiseta, a camiseta da Capibara. Sério que é a mais vendida? É a mais vendida. Tá lá em mitocamisetas.com.br/gugacast, você pode comprar lá, tem dois modelos de camisetas de capivaras. Depois a gente teve mais episódios de capivaras e aí foi por isso que as capivaras viraram o nosso mascote. Eu lembro que a gente tava conversando de alguma coisa, não lembro o quê. E eu falei, não, tem aquele bicho que tá com a cara de que sempre tá desconfiado. Foi isso. E aí você, mas que bicho é esse? Aí eu falei, não, quer ver como que eu acho? Aí eu procurei no Google, bicho que tá com a cara de sempre desconfiado. Aí apareceu o capivara. É assim que as lendas começam, por isso que até hoje é o nosso mascote, a capivara. A gente tem mascote, a gente tem cidade irmã. A gente tem grupo musical favorito. Esse é um podcast que lança muitas tendências, né? A Cidade Irmã, porque a gente recebeu umas 4 ou 5 histórias seguidas de Perth. É verdade. E aí a gente criou essa ideia. E também tem uma camiseta de Perth lá, que eu acho que é a nossa camiseta mais bonita, inclusive. É muito bonita. É. Aí depois a gente vai trazer aqui uma história que entrou no episódio 9 da primeira temporada. Esse episódio que teve a participação do Sr. K, a gente chamou ele de Pelados no Ceará e de Roupa em São Francisco. E a história que a gente vai trazer aqui é dos caras que foram viajar pelado de ônibus. Enfim, eles contam essa história maluca aqui. E o de roupa em São Francisco, que foi uma sacada genial que a gente colocou aí, né? Os caras pelados. É porque é a história do cara com a australiana em São Francisco. Que ele ficou de roupa o tempo inteiro. E eu não sei se todo mundo pegou essa piada do título. Pelados no Ceará e de roupa em São Francisco. Aí depois a gente vai trazer o episódio 11... A história de viver de luz, é a história de uma ouvinte nossa que foi fazer um retiro espiritual para aprender a se alimentar de luz. E, obviamente, isso não deu certo e ela conta como nessa história, que é muito legal. Uma das nossas melhores histórias desse primeiro período, assim. Sim, o Rafa é absurdamente fã dessa história. É, o Rafa gosta muito dessa história, ele sempre fala. Dessas duas, né? Tanto dos caras pelados no ônibus quanto a de viver de luz. Sim. Porque é impressionante que isso realmente exista, cara. Tem uma hora que ela fala assim, ah, é legal que custou caro o curso, mas era um bom investimento, porque afinal a gente nunca mais ia comer. Eu lembro disso. A gente vai fechar esse episódio, essa coletânea aqui, com uma das minhas histórias preferidas, que se chama O Fantasma do Natal Passado, que foi no nosso primeiro episódio especial de Natal, da primeira temporada, com a participação do nosso querido Chico Rezende, e conta a história de um cara que vai passar um Natal bastante surpreendente na casa da tia dele. Agora, sabe o que eu queria colocar aqui também, Caio? Tem uma coisa que a gente faz muito tempo que a gente não fala aqui. A gente sempre fala do grupo secreto no GugaCast, a gente faz essa promoção aqui do PicPay. Sim. Você vai lá em picpay.me/GugaCast e você pode assinar o grupo secreto, onde a gente tem conteúdo exclusivo todos os dias úteis. Certíssimo. A gente sempre fala disso, mas a gente não tem falado aqui, já passou muito tempo, a gente esquece de falar que só no grupo exclusivo do GugaCast você tem acesso ao primeiro episódio ever do GugaCast. É verdade. Não, e não só isso, tem o primeiro episódio ever, tem aquele... um peixe chamado Vando completo, porque o episódio que foi pro feed ele tem, sei lá, 40 minutos. Isso. O episódio final tem 2 horas. Que é o mais forte ainda. Lembra? Lembra de Cinemania mais forte ainda? Putaria pra caralho. Muita coisa, assim. É muito bom aquele programa, cara. Eu fico com muita dor do coração que ele é exclusivo. É, tem, mas ele tem que ser, cara, porque não pode... Não ia dar. Não ia poder, né? Não ia poder. Mas esses a gente fala às vezes ainda. E tem os outros episódios exclusivos que a gente faz. Quando a gente solta trechos do conteúdo exclusivo aqui, a gente faz um episódio exclusivo... Só pra galera do Grupo Secreto. De vez em quando eu recebo alguns tweets perguntando, cadê o episódio 1? Porque a gente não fala mais desse assunto. É verdade. A gente gravou um episódio 1 e ele é um pouco polêmico, porque ele fala de uma experiência minha no retiro religioso. E ele era um pouco ofensivo. Eu acho até que ele é ok, mas algumas pessoas começaram a achar ele um pouco ofensivo com alguns religiosos. E aí eu achei por bem, eu falei, ah, vou tirar isso do ar, já que é só um piloto mesmo. Vou tirar isso do ar e a gente deixa a partir do 2. E é por isso que quando você vai no Spotify, você vai no Deezer, você vai, sei lá, qualquer aplicativo... O primeiro episódio é o 2. O 1... Exatamente. É só pra quem tá no grupo. E aí, Caio, eu queria que você começasse essa coletânea com um pedacinho, só um pedacinho, não muito ofensivo, do episódio número 1. A gente pode fazer isso? Pode. Então tá. E aí você lembra que, pra você ouvir o episódio completo, entra lá, picpay.me/gugacash, assina o plano de 15 pratas, pede pra entrar no grupo, faz parte do grupo, tem acesso a todos os episódios exclusivos. E se você assinar agora o grupo secreto pelo PicPay, você pode ganhar até 10 pratas de cashback. Lá no PicPay. E, mais legal de tudo, você vai ter acesso ao PicPay, cara. O PicPay é demais. O PicPay é o canivete suíço dos pagamentos. Dá pra pagar Steam, dá pra pagar bilhete único, dá pra pagar estacionamento, dá pra pagar boleto, dividir conta com seus amigos. É demais o PicPay. Vale muito a pena você ter ele aí. E é ele que te dá acesso a esse mundo maravilhoso de conteúdos exclusivos. E se você também... é produtor de conteúdo. Ou, se você dá aulas particulares, se você tem uma associação de moradores, se você tem qualquer tipo de pagamento recorrente, você pode usar o sistema de pagamento recorrente do PicPay. assinaturas.picpay.com. E você pode fazer a mesma coisa que a gente faz aqui. Sabe uma coisa que eu descobri? Tem um amigo meu que aluga a vaga do estacionamento do prédio dele e recebe pelo PicPay. Olha aí, tá vendo? Dá pra fazer muita coisa desse tipo. Beleza? Vai lá, picpay.me/gugacash e agora ouve aí um pedacinho do episódio número 1 e algumas das nossas melhores histórias na sequência. Ah, tinha uma outra coisa que eu não contei. Todo mundo tinha apelidos. Quando você chega no lugar, é designado um apelido pra você. Que tipo de apelido? Na verdade, você mesmo pode dar o seu próprio apelido. Como se fosse um nome de guerra, entendeu? Certo. Não é um apelido pra te sacanear. É um apelido pra você ter algum orgulho dele, pra você ficar feliz de ser conhecido com aquele apelido. O meu apelido era Guga mesmo. Mas tinha gente que era Sea Warrior. Eu não sei, surfista regueiro. Sei lá, era isso que as pessoas gostavam naquela época. E que no futuro seria o e-mail delas. É tipo isso. Eu tive um e-mail em algum momento que era Guitar Hero. É bem isso mesmo. Isso tudo. E aí quando você chegava, o cara colocava um adesivo na sua camiseta, sabe? Hello, my name is Regueiro Guerreiro. Então, essas atividades em grupo eram pra isso, cara. E ao longo desse dia inteiro e do outro dia que se seguiu, do domingo, tinha comida, lanchinho, palestra ou atividade cômica e atividade em grupo, onde as pessoas criavam laços. Contavam coisas íntimas da sua vida e criavam laços. E aí a gente voltava pra palestra, e aí, cara, isso foi se repetindo o dia inteiro. Foi das 7 da manhã até as 10 da noite. Teve um intervalo mais longo no almoço, que a gente pôde sentar ali por 1 hora, 2 horas e comer. No jantar também, mas o resto era isso. Atividade em grupo, palestra, showzinho de comédia, teatrinho da galera, uma coisa bem de escola mesmo. Teve uma hora que eu saquei que isso ia levar muito tempo e... A verdade é que eu queria ir embora, cara. Eu fiquei olhando e você não pode ir embora. Eles têm um corpo de segurança. Sem brincadeira, o nome é esse. Alguns dos voluntários estão lá pra fechar as saídas. O cara passa o dia inteiro de guarda na porta, pra você não poder ir embora. Por um lado, assim, você não tá preso, você não tá forçado a ficar lá, mas você tá. Você tá. Não, por um lado não. Pelos dois lados você tá. Não, ninguém tá dizendo isso. Ninguém tá dizendo isso especificamente pra você, mas você não pode sair. Que é bem típico de culto, né? Todo mundo fala assim, não, você tá aqui porque você quer, mas não é bem assim. Nas partes, assim, que a gente ia dar as atividades eram feitas na sala de aula. E aí depois tinha o colégio tinha um auditório grande, que é onde era um teatrinho. E quando eu ia de um pro outro, sempre com alguém de guarda, olhando, igual prisão, eu ia olhando pra ver se tinha algum lugar que dava pra escapar. Tinha algum muro que dava pra pular, alguma cerca.

Aí eu olhei, né, e falei, poxa, muito legal essa técnica. Ela falou, é, mas esse quadro não fica com o apartamento. Aí eu falei, ah, puxa vida, né? Aí você falou, então eu não quero, então adeus. Então eu não quero, eu desisto da compra. Aí eu falei, tá bom, então, obrigado aí pelo seu tempo. E aí fui saindo, sabe? Aí ela falou, mas você gostou do apartamento? Eu falei, gostei, é, qualquer coisa eu te ligo. Ela falou, mas você não vai pegar meu telefone? Nossa, e você não vem amanhã pra ver as bolsas? Eu já tava lá fora, aí eu voltei e falei, é mesmo, fala seu telefone aí. Anotei no celular, eu de fato anotei, e fui embora. E aí a gente só esperou sair do condomínio, a hora que a gente esperou, a gente nem se olhava mais. A gente desceu no elevador sem olhar pra cara do outro, a gente foi caminhando até fora do condomínio sem olhar um pra cara do outro, porque a hora que nossos olhos se encontraram, a gente caiu na gargalhada. E a gente riu uns 5 minutos. E aí até hoje, de vez em quando, a gente passa lá na frente e lembra da Dona Neuza. Dá pra ver a banheira dela da rua? Não, da rua não, porque é virado pro outro lado. E era no último andar. Bom, melhor do que ter um cadáver emparedado num dos quartos. É bem melhor. Esse e-mail é do nosso amigo Stênio, que mora em Francisco Morato, é isso? Isso. É uma cidade no entorno de São Paulo, aqui, na Grande São Paulo. Olá, Guga, Rafael e convidado. Tudo bem? Não tem convidado hoje. Eu já aviso que essa história pode não ter conclusão magnífica, mas resolvi mandar um e-mail mesmo assim, porque gosto bastante de alguns acontecimentos no meio. É o que dizem, o que importa é a jornada e não o destino. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas beleza. Me chamo Stênio e moro em Francisco Morato, uma cidade pequena de São Paulo que faz parte da região metropolitana, mas fica tão longe da capital que quase todo mundo acha que ela fica no interior. Apesar da distância, eu faço faculdade na Moca, o que faz com que eu demore entre 2 horas e 2 horas e meia para chegar ou voltar da faculdade. Porém, em um certo dia, eu demorei bem mais do que isso para voltar. Qualquer lugar em São Paulo leva 2 horas ou 2 horas e meia. É verdade. Longe ou perto. Capítulo 1. Caramba, tem capítulos. Tem capítulos esse e-mail. Capítulo 1. A chuva. No primeiro semestre desse ano, peguei o trem sentido Francisco Morato na Estação da Luz por volta das 23 horas. A viagem de trem dura em torno de 1 hora, porém, ele levou quase isso para fazer apenas metade do trajeto nesse dia, porque chovia muito, o que sempre causa pequenos alagamentos nas vias e prejudica a locomoção dos trens. Quando estava dando meia-noite e a chuva continuava, cheguei finalmente na estação de Caieiras, onde minha história se passa. Em Caieiras, os alto-falantes do trem anunciaram: senhores passageiros, por motivo de alagamento na via entre Caieiras e Franco da Rocha, esse trem não poderá seguir viagem. Aqui vou fazer um rápido parênteses para situá-lo na geografia local. Eu conheço a geografia local, mas é legal para os ouvintes. As estações nessa parte onde estavam seguem essa ordem: Perus, Caieiras, eu estava aqui, Franco da Rocha, Baltazar Fidelis, Francisco Morato, minha casa. Casa dele, não minha casa. Voltando à história, as pessoas desembarcaram. Porém, alguns indivíduos ficaram revoltados e seguraram as portas do trem para que as mesmas não se fechassem e, portanto, o trem não pudesse partir. E isso gerou um certo conflito na estação. Não entendi nada, cara. Você entendeu alguma coisa? O que eu entendi foi o seguinte: avisaram que o trem não ia seguir viagem e aí as pessoas se recusaram a sair do trem e ficaram segurando as portas para elas não fecharem e o trem não ia embora. Mas o trem não ia seguir viagem de qualquer maneira. Mas eles não queriam que o trem fosse embora. O trem podia ser recolhido, voltar, tá bom. Capítulo 2, a revolta. Os alto-falantes da estação anunciavam que um trem estaria saindo de Perus naquele momento e indo para Caieiras, e que esse trem iria até Morato. As pessoas que seguravam as portas gritavam: se o próximo pode seguir viagem, por que esse não pode? E eu observava, junto a um amigo que eu tinha encontrado na estação, esse conflito, que se estendeu por mais... Não o conflito Bozo Gonzaguinha, mas o conflito Caieiras-Perus. Que se estendeu por mais alguns minutos, devia ser meia-noite e meia já, e a chuva continuava, até que começou a se espalhar pela multidão o boato de que alguém tinha visto o mítico trem que estava vindo de Perus e que o mesmo estava apenas esperando a plataforma ser liberada para vir nos salvar. Essa informação gerou um frisson, parabéns pelo uso da palavra frisson, que por sua vez... que por sua vez gerou um outro grupo de pessoas que vou chamar de trenzistas, que são aqueles que acreditavam na salvação do mítico trem de Perus. Houve então um embate entre os céticos, que seguravam as portas, e os trenzistas, que terminou com os céticos sendo tirados à força de dentro do trem que estava na plataforma, e as portas então se fecharam e as pessoas comemoraram. Quase todas haviam se tornado trenzistas e acreditavam na profecia do trem de Perus nessa hora. E bem, essa história continua no próximo capítulo e, spoiler, os céticos estavam certos. Eu gosto muito da opção que ele faz de chamar os caras de trenzistas e céticos, que aí parece que a gente tá falando da Revolução Francesa. Capítulo 3. Os céticos estavam certos. Os céticos estavam certos e o trem de Perus nunca veio. O trem que estava na plataforma se foi e ficamos esperando algo acontecer. As pessoas foram se acomodando, encontrei mais alguns conhecidos e a chuva continuava. Em determinado momento, algumas pessoas se cansaram de esperar e decidiram descer na via e ir a pé até Franco da Rocha. E juro, uns 10 minutos após isso acontecer, uma enxurrada veio pelos trilhos que vinham de Perus e o que era trilho de trem virou rapidamente um pequeno rio que chegou provavelmente a 1,5 metro de altura. Temo até hoje pela vida dessas pessoas que tentaram ir a pé até Franco. Caramba, cara, eles estavam indo a pé, estavam tentando ir a pé pelo trilho. Pelo trilho. Puta, muito perigoso isso. Eu encontrei mais alguns conhecidos e fiquei sentado no chão da plataforma batendo papo. Em determinado momento, a chuva parou e então eu recebi uma ligação. Era uma amiga minha, que estudava na mesma universidade que eu e morava na mesma cidade que eu. Ela tinha pego o mesmo trem que eu, mas havia saído da estação com medo do conflito cético versus trenzistas e se encontrava nesse momento num posto de gasolina próximo dali. Capítulo 4. Grupo de sobreviventes. Saí da estação. Ela estava aberta e qualquer um podia entrar e sair livremente, se conseguisse saltar a imensa poça d'água que havia na sua frente. O centro de Caieiras estava escuro, a iluminação pública não funcionava, e eu fiquei na dúvida para qual lado ficava o posto para qual minha amiga tinha ido. Então perguntei para alguém, que estava tão perdido quanto eu, onde fica o posto Ipiranga? Ao qual ele respondeu: não sei, pergunta no posto Ipiranga. Brincadeira, mas eu não sei, não sou daqui. E desanimei de perguntar para outra pessoa e me esforcei para lembrar o pouco que eu conhecia da cidade. E escolhi um caminho, e acertei. Minha amiga estava num restaurante ao lado do posto. O restaurante estava fechado, mas a parte onde ficavam as mesas e cadeiras ficava sempre aberta. E lá tinha tomadas, o que garantia bateria para os nossos celulares. Junto com ela estava uma amiga dela, que eu conhecia, dois garotos e duas garotas que eu não conhecia, e eles também não se conheciam entre si. Era um verdadeiro grupo de sobreviventes reunidos ao acaso em volta de tomadas e abrigo. Fui no posto e comprei alguns salgadinhos e refrigerantes para servir de jantar e passei uma ou duas horas ali batendo papo com desconhecidos e tentando evitar que uma das garotas pegasse carona com desconhecidos. Será que era desconhecido que ele estava batendo papo? Acho que não, né? Sei lá. Porque todos eram sobreviventes. É. Quando todos os celulares estavam carregados e já tínhamos conseguido a informação de que todas as saídas de Caieiras que iam para Franco da Rocha estavam alagadas, voltamos para a estação. O que eu acho legal dessa parte do grupo de sobreviventes é que parece relatos de apocalipse zumbi. É, claro. As pessoas reunidas em torno da tomada, conversando. Aqui já deve ser madrugada e os caras comendo salgadinho e conversando com desconhecidos. Cara, é uma história bem ruim. Esses lugares que ele tá andando aí, Caieiras, Franco da Rocha, são lugares bem perigosos, cara. São lugares onde a polícia tem receio de ir. Capítulo 5. O retorno à depressão e capivaras. Quando chegamos na estação, no meio da madrugada, parecia um cenário de catástrofe natural. As duas plataformas da estação estavam cheias de pessoas dormindo no chão e algumas rodinhas de pessoas conversavam entre si. Reencontrei com os conhecidos que havia deixado na estação quando fui pro posto de gasolina e realizei o sonho de sentar na plataforma com as pernas balançando sobre os trilhos do trem. Aliás, o rio que havia se formado sobre os trilhos já tinha secado. E foi nesse momento que aconteceu algo curioso. Cara, o sonho do cara era pôr a perna no trem? Que sonho merda. Cada sonho. É. Eu e um amigo estávamos sentados na plataforma e de repente começamos a ver algumas luzes brilhando sobre o trilho, vinda de Perus. Ficamos discutindo sobre o que poderia ser aquela hora. Então vimos que eram pessoas, correndo e iluminando o caminho com as lanternas de seus celulares. As pessoas ajudaram elas a subir na plataforma. Caramba, veio uma galera a pé. Putz, é muito cena de filme de correndo. E elas estavam correndo. É. As pessoas ajudaram elas a subir na plataforma, era um grupo de umas 10 pessoas, estavam ofegantes. Disseram que vieram andando desde Perus até Caieiras, até que alguém fez a pergunta que rendeu a melhor resposta que alguém poderia imaginar. A pergunta era: mas por que vocês estavam correndo? E a resposta era: por causa das capivaras. Sério, essa foi a resposta. Aparentemente, as capivaras da região se aproximaram dos trilhos e ao ver figuras desconhecidas, elas corriam atrás. Capivara é tipo um cachorro, né? É, capivara morde. Acho que sim, né? Acho que sim. Eles então tiveram que fazer metade do caminho correndo de capivara. Aliás, eles disseram que era capivaras, mas devido à escuridão não tinham certeza. Podia ser qualquer outra coisa. Eu acho que eram ornitorrincos. Situação Walking Dead total. Durante a madrugada aconteceu dois momentos depressivos. Aconteceram. Um foi quando passamos um tempo numa rua, ao lado da estação, assistindo a água subir e aos poucos zoar completamente vários carros que estavam estacionados ali. Ah, sim, a água estava subindo porque choveu mais durante a madrugada. E outro momento depressivo foi quando chegou perto das 5h30 que vários celulares começaram a despertar em conjunto. E foi quando caiu a ficha de que em breve o sol iria nascer, as pessoas deveriam estar se levantando para ir para o trabalho. Caramba, 5h30, cara. E nós estávamos ali como indigentes largados no chão de uma estação de trem da linha 7 Rubi. Putz, caramba, cara, que situação. É o apocalipse zumbi, assim. As pessoas têm curiosidade como seria um apocalipse zumbi. Elas se imaginam atirando em vários zumbis, mas é isso que vai acontecer. Tem uma frase do Robert Kirkman, que é o autor do Walking Dead. Uma vez alguém perguntou o que ele faria no apocalipse zumbi e tal, e ele falou o seguinte: olha, todo mundo gosta de acreditar que a gente é um Liam Neeson, e isso é muito legal. Mas, na verdade, na hora que isso acontecer, a maioria de nós são George Constanzas. E é verdade, cara. A verdade é que a gente vê, assim, o cara, putz, cara, pega um taco de beisebol e acerta. Ninguém tem treino pra isso, cara. Não é uma coisa que você faz sem querer, assim. Isso é só em filme. E na vida real também não é zumbi, cara. É capivara, que torna tudo, acho que, sei lá, mais depressivo. Capítulo 6. There and Back Again. Como disse no começo, não tem nada demais no final da história. O sol nasceu, o trem foi anunciado, ele veio, estava lotado e demorou 3 vezes mais do que ele levaria para fazer o caminho que faltava. Só queria comentar um ponto. Tem 2 trilhos entre as estações. Um para os trens que estão indo e outro para os trens que estão voltando. Apenas 1 trilho estava fora d'água e por muito pouco, sério, estava muito alagado. O que me faz de verdade achar que algo ruim aconteceu com aquela galera que tentou ir embora a pé no capítulo 3. Outra coisa era que o centro de Franco da Rocha estava assustadoramente cheio de lama. Lá uma região de morros e o centro da cidade fica no vale e foi completamente inundado. Cheguei em casa de manhã, acho que era umas 9 horas, mas nada de ruim aconteceu na minha casa ou com algum conhecido meu. Mas rolaram vários deslizamentos na minha cidade e em toda a região. Alguns com vítimas fatais. Caramba, cara. Isso é triste, cara. Eu morava em Cotia, né, no entorno de São Paulo, e a gente via isso acontecendo diariamente, cara. E é realmente muito triste como não parece ter a menor solução, cara. Não parece que isso vai deixar de acontecer num prazo curto. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, a gente teve um furacão aqui esses dias, né, o furacão Matthew. Vocês devem ter ouvido falar aí. Sim. E, cara, aí teve um monte de precauções, e teve evacuação da cidade, todas as coisas foram canceladas, as pessoas comprando mantimentos, e um monte de coisa, abrigos sendo montados, um monte de coisa assim. Só que no fim o furacão acabou não atingindo aqui, acabou atingindo o estado da Flórida um pouco mais pro norte. E deu uma sensaçãozinha de que era meio exagero, sabe? Aham. Uhum. Ah, tipo, eu mesmo cheguei a falar isso, ó, tipo, isso que as pessoas chamam de furacão, em São Paulo a gente chama de chuva. E acontece quarta tarde e nego volta pra casa de ônibus. Que, aliás, como nosso amigo Stênio acabou de provar aqui. Mas, na verdade, não é, cara. O importante é justamente por estar preparado que você evita que coisas ruins aconteçam. Jocasta, 26 anos, grande capital do Sudeste. Cara, tomara grande que ela realmente se chame Jocasta. Jocasta é o tipo do nome, né, que, gente, não pode ser sério, né? É, não é. O pai e a mãe que botam o nome na filha de Jocasta, não, gente. Se nascer um neto e se chamar Édipo, tá tudo errado, não. É. É como uma pressão, né? Ok, você se chama Jocasta, o que você vai fazer com o nome do seu filho agora? Pois é, né? Não, né? Não. E se ela não colocar Édipo, vai ser uma decepção inacreditável. Ah, qual é o seu nome? Jocasta. E seu filho, Leonardo? Como assim, né? E se botar Édipo, vai viver aquela tensão, né? O menino com 6 anos vai dizer assim, mamãe, eu te amo. Aí tá andando. O pai dele fica pronto. Ele chega, vai tapar os olhos do pai e fala, pai, adivinha quem é? Ele fala, nos olhos não. Vamos lá. Olá, Guga e Rafael. Meu nome é Jocasta, tenho 26 anos e moro numa grande capital do Sudeste. Estou sendo vaga assim, inclusive esse nome é fictício. Ah, de agora em diante a gente escolhe os nomes fictícios. Manda o nome verdadeiro e a gente escolhe fictício, beleza? Ok, Rafael? Boa. Ok? Combinado. Estou sendo vaga assim, inclusive esse nome é fictício, para manter a privacidade dos personagens envolvidos. Numa ocasião, fui ao ENEX, Encontro Nacional de Estudantes das Ciências Sociais em Fortaleza, Ceará. Que maravilha. Esse seria um bom senhor cá visita. Peraí. Você repete, Encontro Nacional de Estudantes no Ceará. Das Ciências Sociais. Até eu gostaria de... Quer dizer, não sei se eu sairia vivo de lá, mas... Então. Foi num ônibus fretado apenas para os alunos. A viagem duraria cerca de 30 horas. Puta que... Coisas que só se faz na infância e na adolescência. Fred, cara, se você topar fazer isso, eu patrocino a viagem. Nem fudendo. Não há dinheiro que pague. Na hora do ônibus sair, um dos motoristas, são dois, que se revezam para fazer a viagem sem parar, deu os avisos usuais. Seriam 30 horas de viagem, pararíamos de 3 em 3 horas, não era permitido fumar nos banheiros, mas aparentemente no resto do ônibus sim. Putz. E que não éramos obrigados a usar o cinto de segurança. Afinal, eram 30 horas de viagem. Mas se o Detran parasse a gente, deveríamos colocar o cinto na hora ou ele seria multado. Legal, ok. Regras brasileiras. É. Não é obrigatório usar o cinto, é obrigatório estar de cinto quando você é parado. Exatamente, são coisas diferentes. Por fim, o motorista olhou para aquele monte de gente chilelê. Você sabe o que é isso? Nunca ouvi. É uma gíria. A gente tem que descobrir de onde é essa gíria, a gente vai descobrir de que capital que ela é. Bom, um monte de gente chilelê e resolveu puxar um Pai Nosso para que a viagem fosse abençoada, segundo ele. Ok, ele tá começando bem. É. Eu queria falar só uma coisa aqui. Realmente,